Enquanto no legali, gratidão pro meu strafi, fumaça de igual caci, remédio pro meu juiz. Enquanto no legali, gratidão pro meu strafi, fumaça de igual caci, remédio pro meu juiz. Legali, legali, legali, legali, legali, legali, parem com essa hipocrisia. Legali, legali, legali, legali, legali, legali, parem com essa hipocrisia. Playboy fuma em condomínio, quer julgar quem mora aqui? Nós desde pequenininho, tá lidando com a poli. Tem cuidado com a poli, minha mãe falou pra mim. Minha mãe sabe que a poli gosta de fazer chassi. Meu remédio pra comer, pra escrever e pra dormir. O que mata é a pobreza, legalizei meu verdim. Fico igual coelho na Páscoa com meus olhos vermelhinhos. Melhor do que seu remédio feito pra me destruir. O tempo passou gostoso de um jeito que eu nem senti. 15 bags, 5 sons, fuma muito e produzi. Ô juiz, você me odeia e sua filha senta pra mim. Não por causa da macon, mas porque ela quer curtir. Enquanto no legali, gratidão pro meu strafi, fumaça de igual caci, remédio pro meu juiz. Enquanto no legali, gratidão pro meu strafi, fumaça de igual caci, remédio pro meu juiz. Legali, legali, legali, legali, legali, legali, parem com essa hipocrisia. Legali, legali, legali, legali, legali, legali, parem com essa hipocrisia. A minha pergunta é a seguinte: já que a cannabis é eficaz para tantas doenças e ela é benigna, ela causa mal para um grupo de risco pequeno? Existe, existe, mas é pequeno, muito menor do que de outras substâncias, muito menor do que de pirona.